Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Nossos queridos vivencianos, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa é reprisado aí durante toda a semana para quem tem o nosso assinado o nosso podcast e também pelo YouTube, pelo Facebook, o pessoal que já está assistindo aqui no YouTube, os vivencianos, que sempre está conosco, o Paulo Quintanilha, o Daniel Rosa lá de Goiânia, o Bruno de Osasco, o Clebson Palma, aqui de São José dos Campos, a Graça, o Ricardo Carmona, o Eduardo Gomes Santana, que sempre está conosco aqui também, o Aécio, sempre com as suas perguntas aí, nos ajudando muito aqui durante a entrevista, a Valéria Gonçalves e a Rosana Ali, né, lá do Jefa, que estão participando aqui conosco, vocês podem ver aqui do lado. A gente agradece já a participação de vocês, já deixa o bom dia e também já deixamos o bom dia para os nossos ouvintes, para os ouvintes que estão das demais rádios que participam com a gente, que é a Rádio Espaço Espírita e a Rede Doutrina, e também aos telespectadores da TV Espaço Espírita, que já está no ar, ao vivo. Então a gente agradece aí a TV Espaço Espírita lá de Barra Velha, que retransmite o nosso programa Vivência Espírita, todo domingo. E também os demais programas de sexta-feira também, e a prosa criativa que vai na sequência. Então, temos uma novidade também, já contar também, que o programa Saúde e Bem-Estar já está com um podcast. Então, além do podcast do Vivência Espírita, você pode também encontrar os programas do Saúde e Bem-Estar aí nos podcasts de todos os celulares, né? É só baixar aí algum programa para ouvir o podcast, iTunes, TuneIn, entre outros aplicativos de podcast, e ouvir a reprise dos programas Saúde e Bem-Estar, que é toda sexta-feira às 10 horas. E hoje a gente está com o nosso irmão, está recebendo o nosso irmão Ari Rangel, que já faz parte desse programa, sempre está conosco, e agora remotamente. Então já deixo aí o bom dia pro Jorge e pro Rui. Bom dia! Peraí, agora sim. Estava vazando meu som aqui. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, queridos ouvintes, queridos amigos, queridos telespectadores aí do nosso programa. Vamos pedindo licença para entrar em todos os seus lares, para levar um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Lembrando que quem nos apoia é WS Peças e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Polo Hotel, conforto, praticidade e economia. Agradecendo também as Casas Espíritas Anjo Ismael, Luz e Vida, AME, Casa do Caminho, Jefa, Paulo de Tarso, e também o Grupo Musical Castelã e a Tenda de Umbanda Mãe Maria, que estão sempre nos apoiando. Nós hoje vamos receber, como o Rodrigo falou, nosso irmão Ari Rangel, e participe conosco aqui, entrando no WhatsApp, entrando aí no YouTube, no Facebook, né? E todas as mídias aí que o Rodrigo falou para fazer suas perguntas, para interagir conosco. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia ao vivenciano Ari Rangel. É bom que nossos ouvintes, aqueles que estão nos vendo, que o Ari Rangel é que deu esse apelido para aqueles que ouvem e que assistem o nosso programa através da televisão, de vivenciano. Bom dia, Ari Rangel, lá da cidade de Tremembé, que está aqui conosco na manhã de hoje. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Dessa vez você não vai perder, vai se perder no caminho, né? Bom dia. É para o Carlinho primeiro, Rui. Bom dia, Carlinho. É o Carlinho, poxa. Bom dia, Carlinhos, tudo bom? Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, meu querido amigo Ali Rangel, de Tremembé. Seja bem-vindo a este programa, que estamos aqui de braços abertos recebendo você virtualmente. Que Deus o abençoe. Carlinho, faz a prece para nós, por favor, de abertura. Pois não, obrigado. Que a paz de Jesus seja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, desce de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos assistindo, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos percamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Assim, agradecidos, Pai, saudando a família vivenciana, saudando o nosso querido irmão Beto, Graça, Deili, Rony, Helder e Carlos Henrique, e o Lúcio também. Nós pedimos licença para iniciarmos este programa vivenciano maravilhoso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Seja bem-vindo, Ari Rangel. Tema do dia. Tema do dia. E o tema do dia de hoje é a Espiritismo e a transição planetária. Então a gente vai comentar aqui, bater um papo com o nosso irmão Ari Rangel, que, para quem não conhece, o Ari é um médium de psicografia que trabalha em Taubaté, né? Então também sempre participa aqui em todos os eventos que a gente sempre participa aqui, e sempre... sempre participa também da rádio, né? Não só dos eventos e do programa. Até antes de eu entrar, a gente estava comentando esses dias, o Ari acho que participou dos primeiros programas lá na Band também. Ele até contou uma história aí, foi interessante. Depois comenta aqui também. Bom dia, Ari. Acho que precisa tirar o mute. Bom dia, estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Bom dia, Rodrigo Costa, bom dia, seu Rui, bom dia, Jorge Reis, bom dia, Carlinhos, bom dia, família vivenciana espírita, da qual eu me julgo membro também, porque todos os domingos nós temos o privilégio de ouvir a luz da doutrina espírita, a palavra consoladora que ela nos traz. É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Bacana, Ari. A gente, o tema que foi colocado aí é Espiritismo e Transição Planetária. Só para a gente fazer uma pequena introdução, nós há muito tempo nós estamos falando de transição, nós estamos falando que o mundo já estava vivendo essa transição, nós já estávamos com o pé na regeneração. E interessante que as mudanças, esses ciclos, né, que mudam, nós já mudamos... Nós vamos voltar pela segunda vez, passando de mundo primitivo para mundo de provas e expiações e agora para regeneração. Então, nessas mudanças, tem que ter alguns assentamentos, digamos assim. Tem que haver separações. É quando existe a separação mesmo do joio e trigo, é quando existem muitos sinais que mostram que algo está acontecendo. Então, nós estamos vivendo a transição planetária. Muitas coisas, por exemplo, que o Chico Xavier falou para nós já estavam acontecendo, na área da tecnologia, na área aeroespacial, né, na evolução mesmo, digamos assim, tecnológica, né, e científica. Agora, essa pandemia, por exemplo, que está acontecendo no mundo, é um sinal também, transição, é algo que a gente sabe que não é Deus que provoca nada disso, quem provoca é o próprio ser humano, mas é um sinal, você coloca como um sinal também dessa transição, que a gente teria que aprender alguma coisa, digamos assim? É, como você disse, Jorge, essa notícia de que nós estamos em processo de evolução moral, né, de transição planetária, é como se nós tivéssemos a nossa casa em reforma, né? Nós temos essa notícia desde o advento do Espiritismo. A primeira vez que a gente ouve falar que a Terra estaria num processo de transformação moral, evolutiva, foi dado na codificação espírita, quando os espíritos vêm e dizem que uma nova época seria inaugurada na Terra, porque eles nos ensinam que também os planetas, os diversos orbes esparramados pelo universo afora, eles seguem um planejamento de evolução. Então, como você disse, nós já habitamos um mundo primitivo, passamos para um mundo de provas e regeneração, e agora estamos começando ainda a adentrar um mundo de regeneração. E a gente sabe que, a exemplo do que acontece nas mudanças das estações, elas não acontecem de uma hora para outra, elas seguem um ciclo gradativo até se consumar naquela fase de mudança verdadeira. Então, o que nós estamos vivendo agora no nosso planeta é justamente esta etapa. Nós estamos saindo de um ciclo evolutivo, de provas e expiações, estamos começando a emergir nesta nova etapa evolutiva. E é natural que nesses processos ocorram essas evoluções todas, regidas por grandes convulsões sociais, por cataclismas, por mudanças de paradigmas, né? Justamente o que está acontecendo agora. Especificamente sobre a pandemia, nós entendemos, assim, numa visão assim, bastante imediatista, que é como se fosse uma chacoalhada que a providência divina está dando para a humanidade, para a gente acordar, porque hoje o sistema de vida que a humanidade terrena está levando já é insustentável, não dá mais para ficar do jeito que está. Então, nós vamos ter que romper com vários paradigmas que aí estão, paradigmas sociais, paradigmas ambientais, paradigmas políticos, paradigmas trabalhistas. Nós vamos ter que fazer uma reforma. A casa, a nossa casa planetária está em reforma. E toda reforma que a gente faz na nossa casa requer a gente quebrar paredes, levantar poeira, mexer no solo, ou seja, nós vamos ter que mexer em tudo isso aí para que a casa ganhe uma nova roupagem, uma coisa mais bonita, mais moderna. É exatamente o que está acontecendo com a Terra agora. Nós estamos sofrendo uma reforma. Mas essa reforma, antes de tudo, ela se processa na nossa casa mental. É preciso que nós mudemos os nossos hábitos, que nós mudemos a nossa forma de vida até aqui vivida, para a gente começar a se preparar para habitar para esse novo tempo que já está acontecendo. Então, a gente sabe, inclusive, né, não nos é desconhecido, no Livro dos Espíritos, a última pergunta que Kardec faz, questão 1019, ele pergunta o seguinte: o reino do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? E aí a resposta é dada pelo Espírito de São Luís, dizendo que sim, mas que para que isso acontecesse era necessária essa reforma, e os espíritos que não se adequassem a essa nova etapa sofreriam ali uma espécie de degredo, ou seja, os espíritos que não se adequarem a esta nova moral, eles vão ter que migrar para outros planetas de mesma dimensão moral que a Terra, planetas primitivos, planetas inferiores, até para ajudarem esses planetas, né? Não é uma punição propriamente dita, mas é a faixa vibratória em que esses espíritos se encontram, porque para você mudar a atmosfera da nossa casa, é preciso que nós mudemos primeiro a nossa atmosfera mental. É justamente o que está acontecendo hoje com o planeta Terra, né? Então, essa pandemia está aí para chacoalhar mesmo a nossa... Aí, só para a gente deixar bem claro, muita gente que ouve e que nos vê são pessoas que estão iniciando a doutrina, muitos não são da doutrina, né? São pessoas que gostam do programa, gostam do tema espiritismo, espiritualismo. Então, quando a gente fala dessa separação, não podemos confundir que as pessoas que estão desencarnando aí em massa são pessoas ruins que já vão ser degradadas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Alguma. Não tem nada a ver. Quem vai ser degradado são as pessoas ruins, as pessoas que não se encaixam aqui, não tem nada a ver com isso. Isso, é. Né? Numa guerra, Isso pandemia. seria uma descaridade com as pessoas que estão desencarnando por conta disso, né? Não se trata disso. Nós Exatamente. falamos daqueles espíritos renitentes que ainda se nutrem do mal, que não querem melhorar, que são recalcitrantes, esses espíritos, sim. Por não se adequarem a essa nova etapa que está surgindo no nosso planeta, elas, pela própria condição moral delas, elas não ficariam adequadas a esse novo tempo, a essa nova era. Então, elas vão ter que sofrer esse degredo. Mas não tem nada a ver com as pessoas que estão desencarnando, de forma Mas alguma, o né? Ari, aqui a A nossa gente pode. cidade, a nossa Oi. cidade. Oi. Só para concluir. Porque se a gente for ver, nós estamos aí, atualmente no Brasil. Desencarnando mil e tantas pessoas por dia, tudo bem. Mas, por exemplo, na África, criança desnutrida, criança com dificuldade, ela morre muito mais de mil por dia, não sei quantos mil, todo dia morre, né? Você vê que isso também faz parte da transição. Você vê que, mas é punição para quem estão desencarnando ou para quem está olhando? É isso que a gente tem que olhar. O mundo tem que se transformar a partir, as pessoas têm que se transformar a partir do que nós estamos vendo, não? Não no que está acontecendo com aquelas pessoas, que aquelas pessoas, essas aí já estão sendo separadas, de jeito nenhum, né? É para De deixar forma alguma. bem claro, para poder, quando a gente fala isso, ninguém achar que a gente está aqui dizendo que quem desencarnou é porque não tinha merecimento. Senão a gente ia achar também que Jesus não tinha merecimento, porque desencarnou daquele jeito que desencarnou, né? Eurípides Barçanufo, né, que desencarnou em consequência da gripe espanhola também. Não, de forma alguma, né? Isso é bom, é muito bom você pontuar, porque às vezes isso é uma descaridade, até eu já ouvi falar isso, inclusive, né? Mas não, as pessoas estão passando por processos de renovação e faz parte da programação reencarnatória delas. Isso não tem nada a ver com o que a gente está falando. A gente está se reportando a esses espíritos mesmo recalcitrantes que estão ali, que não querem melhorar, né? Estacionaram naquela faixa evolutiva e não querem compromisso nenhum com essa nova ordem moral que está nascente aqui na Terra, né? E vale lembrar também, Jorge, que nós estamos só no começo, né? Que ainda vai existir uma série de coisas ainda que existem na Terra que não vão sumir de uma hora para outra, até porque a natureza não dá saltos, né? Nada muda assim do dia para a noite. Nós estamos nos preparando, nos esforçando, como disse Jesus, né? Jesus disse assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Olha, para que nós herdemos a terra é necessário que nós sejamos brandos, na fala de Jesus. É preciso que haja brandura. Não havendo brandura no meu coração, certamente eu não estarei apto a ingressar nessa nova etapa que está despontando aqui na nossa casa planetária. Então, nós estamos vendo aí, às vezes a gente até confunde certos conflitos, né? Nós estamos vendo, por exemplo, os Estados Unidos, a população saindo às ruas, pedindo para que se pare aquela onda de ódio que existe nas relações sociais. Isso não vai existir no planeta que está vindo aí. As pessoas têm que parar desse ódio sistemático, né? Que ganhou vulto e que está tentando voltar. Nós precisamos sim nos adequar para o amor, né? Para a fraternidade, para a solidariedade. Então, tudo isso que está acontecendo, né, a gente tem que colocar na conta dessa necessidade de mudança que começa em nós. A gente fala do mundo mudar, mas o mundo íntimo tem que mudar primeiro, né? Não adianta. Para eu habitar, para eu herdar, né, essa terra, eu tenho que melhorar, eu tenho que viver o evangelho. Nós estamos falando do maior código divino que é o Evangelho. O homem evangelizado, ele estará apto a ingressar nessa nova etapa. É bom que isso fique bem claro, né? Onde o amor realmente floresça nos nossos corações, que nós amemos, que nós sejamos tolerantes, que nós sejamos mais fraternos, que nós entendamos as pessoas como elas são, estão. Isso é o que Jesus veio propor para a humanidade. Então, essa faixa de mudança é como se a Terra estivesse ganhando uma promoção no seu quadro evolutivo. Mas para que a gente continue aqui, merecendo viver aqui, é necessário que nós também nos reformemos. Mas, o Ari, nós vivemos aqui em São José dos Campos, que é uma cidade muito avançada na tecnologia. E a gente vê que o nosso mundo avançou muito na tecnologia. Mas, de uma maneira hipócrita, a gente sente que cresceu para ganhar dinheiro, para a economia, mas não cresceu para combater um vírus que é uma hipocrisia tremenda. Aqui na África, no continente africano, o Jorge falou, segundo o Villarraga, que é um estudioso do assunto, ele diz que lá morre mais de 10 mil crianças por dia de desnutrição e não se faz nada. Então, a gente observa que nós somos hipócritas porque nós temos uma organização aí das Nações Unidas que não se preocupa com isso. Esse vírus aí da... Esse vírus já não devia ter sido combatido há muito mais tempo com vacinas, com outro estudo, mas se preocupa com a tecnologia, mas não se preocupa com a coisinha que parece que é tão simples como essa vacina do coronavírus. O que você acha dessas coisas todas? É justamente o que a gente falava, seu Rui. Nós precisamos mudar esses paradigmas. Todos eles vão ter que passar em reforma. Até que ponto a ciência é avançada a ponto de cuidar só de algumas pessoas, de alguns países e não cuidarem de outros? Falta fraternidade nesse meio. Não é a ciência que é o problema, é quem está por trás da ciência, que é o homem. Então, o homem precisa ter uma visão ampla, né, fraterna, de que todos realmente somos humanos. E em contrapartida, seu Rui, eu tenho visto notícias alvissareiras nesse sentido. No mundo inteiro, há muitos cientistas pesquisando, a vacina já está pronta, só está em fase de teste. E uma das determinações de um laboratório da Índia que alcançou essa conquista para a humanidade, para combater esse vírus, é que ela seja distribuída gratuitamente para todos os países, para toda a humanidade. Os países só ficariam com o custo dessa vacina. Então, veja só, a própria ciência ela começa a se reformular. O que antes era usada para ganhar dinheiro, de repente está vendo a necessidade. Então, esse paradigma que o senhor muito bem aponta, e é verdade, ele existe ainda hoje, ele há que ser mudado. A ciência tem que estar a serviço de toda a humanidade, não só diante de uma parcela dessa mesma humanidade, dos países mais ricos que têm dinheiro, etc., né? Tudo que a gente vê acontecer na África, né, é fruto dessa desarmonia, dessa desfraternidade, se é que existe esse termo, dessa falta de fraternidade que existe, né? Tá no livro dos Espíritos também, a espiritualidade nos ensina isso, que o mal só campeia por omissão dos bons. Então, enquanto nós estivermos acomodados na redoma de vidro da nossa proteção social e não cuidarmos das pessoas mais necessitadas, das pessoas mais carentes, nós vamos assistir a essas desigualdades. Uma das coisas mais terríveis que assola hoje esse planeta é justamente, né, esse abismo social que existe em quase todos os países, né? Nós ficamos estarrecidos de ver, por exemplo, as pessoas morrendo nos Estados Unidos por falta de assistência médica. Um país rico, milionário. Olha o paradigma que precisa ser mudado, porque não existe um plano de saúde universal lá. Então a gente está vendo diversas coisas que antes ficavam escondidas debaixo do tapete, vindo às claras agora. Esses paradigmas precisam ser mudados, porque a Terra está cobrando. Quando a gente não anda direitinho, a natureza vem dar aquela sacudidela. Essa pandemia, a nosso ver, né, e por vários espíritos que se comunicaram por diversos médiuns por aí, vem dizer que ela é um puxão de orelha mesmo na nova ordem mundial. Ou vocês mudam, ou vocês vão continuar sofrendo as consequências dessa desarmonia, dessa desestrutura toda. Então, e a doutrina nos diz isso há muito tempo, né? Desde quando ela foi concebida aqui, com seu advento, nós falamos de fraternidade, né? As lições de Jesus são colocadas às claras para a gente, né? Coube ao Espiritismo recuperar a pureza da mensagem de Jesus, e nós temos isso bem claro na nossa, nos nossos estudos. Então, agora é hora de mudança, nós estamos em reforma. Ou nós nos reformamos moralmente, a nossa consciência muda, ou então nós vamos ter aí um atraso muito grande nesse processo evolutivo. Ari, a gente tem o pessoal está comentando aqui, né? Legal que o pessoal está participando bastante, já deixando perguntas. Lembrando que a gente está com o telefone aqui ativo, é o telefone 12-3921-30009, que é o Carlos Henrique que está aqui nos ajudando ali fora. Então a gente pode ligar para nós, mandando perguntas também. Então a gente tem perguntas aqui no Facebook e também no YouTube. Então no YouTube, quem entrou aqui e fez uma pergunta foi o Daniel Rosa, lá de Goiânia, e o Aécio, né? O Daniel perguntou... Ari, pode nos dizer, em A Gênese, capítulo 18, os tempos são chegados, que o Espírito Superior prevém um acontecimento social, aclarando a transformação moral, individual e coletiva. Eu acho que a gente já está até respondendo, né? Essa é a revelação que a gente tem clara da doutrina espírita em pleno século XIX, né? Isso não é novidade. Né? A gente tá falando agora, eu acho que o que enriqueceu o debate foi justamente a revelação que o Chico Xavier fez no programa Pinga Fogo, né? Dizendo que nós estaríamos passando por um processo de transição. E aí ele contou daqueles 50 anos, né? Desde Sim. quando o homem chegou à Lua, ele começa a sair do solo terreno, chegar até a Lua... E ele começa a fazer parte de uma integração cósmica. Isso o Geraldo Lemos Neto explica muito bem, todo esse processo, né? Inclusive vocês fizeram um programa brilhante com ele aqui, explica direitinho isso, essa questão. Então, não é novidade nenhuma. E é muito bem lembrado pelo Daniel, em A Gênese está muito bem explicitado esse processo de transição que nós estamos tão fortemente sentindo agora. Legal. E o Aécio, ele entra aqui também, manda uma pergunta... só comentando aqui que o Arnaldo Alpino também entrou, mandando bom dia. A Bia, lá do programa Seja Mais Feliz, sexta-feira às 8 horas. Muito bom ouvir o amigo Aran Rangel. Sou grande admiradora desse ser de luz. Estou devendo uma música para ela, viu, Rodrigo? Estou fazendo, tá? Mas está quase. Fala para ela que está quase acabando já. Está quase pronto. E o Aécio deixou uma pergunta aqui, ele falou, olha, ao contrário do que se fala do expurgo dos espíritos maus, parece que quem está indo são mais homens bons do que maus nesse planeta. O que se pode dizer a respeito? Olha, na verdade, o expurgo mesmo, conforme diz a questão 1019, serão esses espíritos recalcitrantes, né? Nós estamos vendo a desencarnação, que é um processo natural de algumas pessoas. Vocês podem ver, por exemplo, qual é a faixa etária das pessoas que estão, por exemplo, desencarnando de Covid, né? São pessoas com uma faixa etária mais longeva, né? Já viveram bastante. E é natural que assim seja, porque a gente sabe pela lei da natureza que as pessoas... Com mais idade, a gente vai ficando com o sistema imunológico mais abalado. Então, é natural que aconteça isso. Então, essas pessoas que estão desencarnando estão cumprindo ciclos reencarnatórios. Não é um expurgo, né? A desencarnação não é um expurgo. Não é um expurgo aí, né? Pelo contrário, o expurgo ele acontece com aqueles espíritos que não querem melhorar, que não querem permanecer aqui. É uma vontade até respeitada, né? Você imagina, Rodrigo, o que seja para um espírito assim, bastante pouco evoluído, você querer, por exemplo, levar ele para nosso lar. Se ele, as vibrações dele estão todas no umbral, você vai conseguir, ele vai se sentir mal lá, né? Vai acontecer o que aconteceria com esses espíritos. rebeldes, recalcitrantes, que não querem se libertar do mal que eles carregam, haveria ali uma confusão muito grande e eles não se sentiriam bem. Então é o que vai acontecer. Agora, existe uma questão muito séria nesse caso, né, que a gente precisa apontar. Você imagina que seja algum de nós que não queira permanecer na Terra, receber esse degredo para um planeta primitivo. Você vai chegar lá, não tem água encanada, não tem luz elétrica, não tem internet, não tem automóvel, não tem anestesia. Não, nós vamos, né, esses espíritos vão chegar a esses planetas, vão sofrer toda essa falta de avanço que nós já tivemos aqui. É o que aconteceu com os capelinos, quando vieram para cá, essa história do paraíso perdido, né? Eles migraram para cá e sentiam muita falta, sentiam lembranças daquele avanço, de todas aquelas conquistas, né? Então isso vai acontecer também com esses espíritos, com todas as comodidades materiais que nós temos aqui. Você imagina a dificuldade que vai ser nós, qualquer um de nós, regressar para um planeta desse. Nós vamos sofrer a beça. Então é bom que a gente faça essa reforma o quanto antes. Rodrigo, vamos fazer um intervalo comercial? Tem mais alguém para falar aí? Ou... Vamos, tem só mais uma pergunta. A gente tem mais uma pergunta aqui da Arlete. A Arlete, a mãe girafa lá do programa Prosa Criativa, que é hoje, ao vivo, daqui às 10h30, aqui na Rádio Vivência Espírita. Então a gente agradece aqui. Nossa, tem bastante mensagens aqui no Facebook. A Sônia Santos também, do programa Saúde e Bem-Estar, manda bom dia a todos. Feliz por ver nosso irmão Jorge Reis, mas mais corado e com a sua voz mais firme. Mais uma prova que tudo passa. Saúde, Jorge, e todos dessa maravilhosa equipe. A Valéria Paisante também fala aqui no Rio de Janeiro, estamos atentos em vocês. Eu acho que foi a Valéria que ligou aqui, não foi, Carlos? A Valéria que ligou aqui pra gente, é Traçan, lá em Gonçalves do Rio de Janeiro, falou, é professora, evangelizadora, palestrante, promove viagens a Uberaba há 15 anos. Está sugerindo um programa com um lar de caridade lá de Uberaba, cara, da Dona Aparecida. Né? Boa ideia, né, Jorge? A gente pode convidar lá a Badiana, a Abadia, né? E a Yolanda pra comentar, né, sobre o programa, e já chama a Yolanda de novo aí para participar do Vivência. E para quem não sabe, ela tem um bazar lá no Lar da Espírita, lá no Lar da Caridade, que é o Hospital do Fogo Selvagem, né, que o Chico sempre prezava também ajudar a Dona Aparecida. Aqui, então, no Face, a gente tem a Célia Regina também. Sim, a mudança começa em nós, avante irmãos na prática da caridade e do amor. A Vilma Tereza aqui também participando. A Célia Regina fala, a verdade, Valéria, tem na ponta da língua os ensinamentos do mestre, mas não atingiu o coração. Que essas atitudes sirvam de ensinamento para todos nós. A Ivete Moreira assistindo em Taubaté. A Ivete Moreira Campos. O Vicente Teixeira, que sempre está aqui conosco. A Belks, lá de Caruaru, sempre presente aqui também com a gente. Agradece a audiência. E a Arlete, que eu tinha comentado, ela fala assim, Rui, bom dia. O que vocês contam e pensam sobre o racismo? Estamos vendo estas barbáries. Seria correto dizer que os brancos não serão punidos por seus atos negativos? Né? Eu acho que até o Ari comentou sobre esses protestos que estão tendo no começo. Mas se quiser comentar de novo, Ari. Então, a gente está vendo a maior nação, né, a maior economia do mundo saindo das ruas para combater o racismo, né? E o racismo é fruto do ódio, né? A gente viu ali um acontecimento muito infeliz, né? E lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, existe o racismo estrutural, né? Aqui no Brasil ainda ele é mais camuflado, né? Lá não, lá é as claras. A gente vê, sabe-se que branco é branco e negro é negro. Então há essa divisão. Aqui nós meio que camuflamos, meio que mascaramos esse racismo, mas ele existe também. E o racismo é fruto da falta de amor, né? A pessoa que sente amor, ela aceita as pessoas como elas são, como elas estão, do jeito que elas são, que elas pensam, de uma maneira fraterna, não precisa, né, desse ódio. Então, falando em reforma planetária, transição planetária, é bom que a gente saiba que a Terra que está nascendo aí não vai haver espaço para esse tipo de pensamento. Ou a gente muda agora, né? Ou a gente vai estar atrasando esse processo. Então, o racismo ele é abominável em qualquer canto do mundo, né? E a doutrina espírita, seguindo os exemplos, os ensinamentos de Jesus, ela é muito clara, né? Amai ao vosso próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que ter amor pelo próximo de uma maneira fraterna, sem amar sem condições, né? Incondicionalmente, né? Não exigir que a pessoa seja desta ou daquela forma, que pense disso ou daquela forma. Então, Sabemos que o espírito racismo é uma coisa assim. não tem cor, a essência do espírito não tem cor, somos todos É, iguais. pela ótica reencarnacionista que nós temos, né? Isso é uma grande bobagem, né? Uma grande bobagem, né? Nós Mas podemos nascer. Ari, a nossa doutrina também nos ensina com muita claridade que nós, quando nascemos aqui, nós não sabemos quem nós somos. Então, nós podemos nascer aqui espírito evoluído que não tem preconceito, como podemos nascer espírito atrasado que traz todo quanto é preconceito. Porque o Sim. maior preconceito para mim que existe aqui no Brasil é a pobreza, porque pobre não tem direito a nada aqui. Então, Sim. talvez seja aquele preconceito que ninguém percebe. Mas a gente vê que muita gente está morrendo aqui por essa pandemia por falta de hospital, por falta de medicamento, que governadores corruptos, administradores corruptos, tira esse dinheiro do pobre. Porque quem precisa aqui em São José dos Campos, por exemplo, 40% das pessoas têm plano de saúde, e o restante, 60%. Então a gente vê que essa é uma dificuldade, porque aqueles que nascem com espírito evoluído não têm preconceito, mas aqueles que nascem atrasados, esse é preconceituoso sempre. Com certeza. E é uma Rodrigo. marca do Brasil, né, seu Rui? Esse abismo social que existe aqui no Brasil é vergonhoso, né? Então, a gente Vamos. precisa mudar isso tudo, né? Rodrigo, Oi. vamos para o nosso intervalo. Eu Vamos. queria que você colocasse a música aí, ainda há tempo. Essa música diz muito do que está sendo falado aqui até agora. E para as pessoas que não conhecem a música ainda, prestar atenção na letra, que é a música do Estado, do Grupo Celan, que ela mostra que todas as coisas que estão acontecendo, o que é que a gente deve fazer? O que é que a gente deve fazer para melhorar? O que é que a gente deve fazer para mudar? Muito É muito boa. importante Essa música é muito, muito boa a letra dessa música e tem tudo a ver com o momento atual realmente. Então, vamos então para o momento musical com a música do Grupo Castelã, do CD Semente da Verdade, Ainda é Tempo. Só colocar aqui no mute. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Pedaços de momento. aquelas flores. Ainda tempo pra vivermos novos amores. Ainda tempo pra olhar a lua clara sobre o mar. Ainda tempo pra cantar e dançar ao luar. Ainda há tempo pra esquecermos velhos rancores, fazer crescer no coração novos valores, tentar fazer a nossa parte pra o mundo se transformar e a nossa caminhada aqui então continuar. Ainda há tempo pra escrevermos novas canções, levar um pouco de ternura aos corações, falar de amor, de paz, de luz, de esperança e de perdão. É um pouco de tudo que um dia ensinou Jesus. É um pouco de tudo que um dia ensinou Jesus. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita. Então a gente está aqui hoje com o nosso irmão Ari Rangel, lá de Taubaté, Tremembé. Então, participando, falando aí sobre Espiritismo e a transição planetária. Tem bastante gente aí participando com a gente. Então, vamos continuar aí com o nosso bate-papo. Aí, né? Mas, Ari, a Lei do Progresso, no capítulo 8º do Livro dos Espíritos, as perguntas de 776 a 780 respondem muito para aquelas pessoas que queiram estudar melhor o que nós estamos falando no dia de hoje. Então, eu recomendo às pessoas espíritas que na Lei do Progresso, as perguntas 776 a 780, ela justamente cuida dessa parte. O que, que você poderia acrescentar, o que, que você poderia dizer para a gente? Está mudo ali. Desculpa. A literatura espírita, a codificação espírita é muito farta nessa informação, né? Além desses capítulos que o senhor citou, nessas perguntas, nós lembramos também do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que Kardec coloca de uma maneira muito pedagógica essa progressão dos mundos, né? Que é um fenômeno natural pelo qual passa. Nós já tivemos ali estágios bem primitivos, né? E eu citaria também, eu não vou conseguir lembrar aqui, mas depois eu coloco na internet, uma entrevista que Kardec fez com um espírito que habitava Saturno, né? Há várias moradas na casa do meu pai, uma das revistas espíritas. E é engraçado como eles estão evoluídos em relação a nós, né? E é interessante a gente ter essas informações. E Kardec pergunta como é que é a vida em Saturno, né? E o espírito responde, olha, 6 meses de vida aqui, de encarnação aqui, corresponde à vida adulta aí na Terra. Aí Kardec, não muito satisfeito, querendo investigar mais, ele faz outra pergunta, mas como assim? Aí o espírito responde, olha, nós estamos aqui em relação a vocês como vocês estavam em relação, por exemplo, aos primatas, aos macacos, aos símios, né? Ou seja, olha o quanto nós ainda estamos atrasados em relação aos mundos mais evoluídos, né? Então, quer dizer, nós estamos ainda mal saídos, vamos assim dizer, da nossa animalidade lá das cavernas, nós estamos progredindo, mas aquela história, a natureza não dá saltos, são ciclos, né? Começa um, termina um ciclo, começa outro. Então, essa é a ordem da natureza, nós não vamos de uma hora para outra evoluir, nós vamos pelo esforço que a gente vai empregar, que a gente vai começar a sentir essa responsabilidade de mudança, de evolução. Então, seu Rui, muito, muito bem lembrado pelo senhor, a doutrina espírita é muito farta, né? O Daniel lá de Goiás lembrou da Gênese, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo dão conta disso. E a mediunidade aureolada desse apóstolo do Cristo, que foi Chico Xavier, né? Ele nos dá conta que isso está acontecendo mesmo. E tem uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Plantão de Respostas, que ele diz que em 2057 o planeta Terra já será um mundo em regeneração. Então nós estamos em 2000, daqui a 37 anos, que passa num piscar de olhos, nós definitivamente já estaremos oficialmente ingressos no planeta em regeneração. Ari, a gente tem uma pergunta aqui da Derli, nossa amiga Derli aqui no WhatsApp, que ela sempre participa aqui com a gente, sempre está aqui conosco. Então a Derli manda bom dia, amigos vivencianos. Ari, poderemos deixar de ser a pátria do Evangelho se ao longo do tempo não mudarmos o paradigma necessário? Está sendo ótima a sua explanação. Obrigado. Grande abraço, querida irmã Derli. Deus abençoe você e obrigado pela pergunta. Olha, existe um plano da espiritualidade maior para que esse país seja realmente, né, a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Mas nós sabemos que é um plano da espiritualidade, né? Tem tudo para dar certo, mas nós podemos retardar ou até mesmo a espiritualidade mudar de plano, caso isso aconteça, né? Nós de nossa parte não venhamos a colaborar. Mas nós sabemos que aqui o Brasil foi escolhido pelo Cristo, né, para ser transplantada a árvore do seu evangelho para cá. Está aqui assegurado, né? Tanto é que o Espiritismo, ele começa na Europa, mas ele é transplantado também para cá. É aqui que ele floresce. A gente fala de Espiritismo como consolador prometido. A terceira revelação, depois de Moisés e Jesus, né? O Espiritismo é aqui que ele floresce, é aqui que ele está salvaguardado, né? Aqui essa pureza do Evangelho de Jesus, né? O cristianismo restaurado, porque ele foi deturpado ao longo desses dois milênios todos, e aqui não, aqui floresceu. Então Jesus transplantou para cá, houve todo um projeto que começa ali perto da Idade Média, e ele é transplantado para cá, e aqui a gente tem essa pureza dos ensinamentos de Jesus. Então é uma pátria abençoada, né? Nós só precisamos aqui, como a gente falou no começo, quebrar alguns paradigmas, né, que nos distanciam, que nos diferenciam. Nós precisamos de uma sociedade onde todos caibam, né? E o Brasil, infelizmente, ainda ele padece desse mal. Mas temos tudo para sermos efetivamente essa pátria do Evangelho desenhado pela espiritualidade maior. Ari, eu tenho um pensamento em relação a isso. É no seguinte, eu penso que o Brasil, ele já é a pátria do Evangelho, né? Nós temos aí um dos maiores países, que é 90% cristão, mais de 90% é cristão. E outra coisa, quase todos os centros espíritas que existem no mundo, hoje em dia, tem um pezinho brasileiro lá. O Brasil está levando esse conhecimento para o resto do mundo. E se a gente também dos irmãos evangélicos, eles se espalham no mundo inteiro, saindo aqui do Brasil também, muitos e muitos saindo aqui do Brasil. Né? Agora, o que falta para o Brasil, eu penso que é a serenidade. Falta ser realmente o coração do mundo. Para ser o coração do mundo, nós temos que ter o nosso coração primeiro. Então, ter toda essa união, ter toda essa fraternidade, ter todo esse exemplo de bondade, de amor. Porque, para mim, o coração do mundo é o amor. A gente divulgar o cristianismo seria o significado do Evangelho. Estamos divulgando o cristianismo. Agora, estamos vivendo o cristianismo. Quando a gente viver realmente o cristianismo, quando a gente puder falar que não é nós, que não somos mais nós, é Jesus que está em nós, aí realmente nós teremos o coração do mundo um exemplo para todos, porque nós temos condições, pelo país continental que nós somos, de distribuir amor para o mundo todo também. Agora, vamos a partir de nós. Então, o Rui falou, do problema da pobreza, que é gigantesca, né, que a gente vê no Brasil. Quem está sendo mais prejudicado quando acontece tudo isso? Os mais pobres, os que não têm recursos, que estão passando mais diversas dificuldades. E quem tem que resolver isso? Nós. E resolve isso sempre para todo mundo, resolve isso com amor. Então eu já penso assim, eu penso que nós somos a pátria do Evangelho. Agora está falando muito disso para ser o coração do mundo. Se a gente for analisar em relação a outros, nem pátria do Evangelho são. Né? Não tem nada ainda. Então cabe a nós, sempre cabe a nós mudarmos. Quem tem mais conhecimento? Se tiver mais conhecimento, é aquele que tem a obrigação de tentar melhorar o mundo. Então começa conosco. Desde do nosso lar, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso país, e assim por diante, acabando com esses ódios que existem dentro da gente ainda. Quer dizer, a primeira reforma que tem em nós, que a gente às vezes olha para o outro, achando que o outro é que é revoltado, achando que o outro está sendo violento, achando que o outro é racista. E o que tem dentro da gente ainda? É essa limpeza, essa transformação que a gente tem que fazer para tornar assim o coração do mundo. Ô Jorge. Só vou pedir para ou o Carlinhos colocar no mute, ou deve ter alguma TV ligada, que a gente está ouvindo a sua voz aí de fundo. Não, aqui tá, não tem nenhuma TV ligada, não. Então pode ser ou no Ari ou no Carlinhos aí, tá bom? Aqui também não. Então pode ser no Carlinhos. Então quando você falava, a gente ouvia a sua voz no fundo também, aí podia ser alguma TV ligada. Então, Jorge, essa colocação sua é bem apropriada, né? E uma vez eu vi uma analogia, né? Que disse, a pessoa falou assim, que como se Jesus tivesse feito o alicerce aqui, né? Agora, o resto da construção é por nossa conta. Lembrando que onde nasceu o cristianismo, onde Jesus reencarnou, já foi o berço do Evangelho. Foi transplantado para a Europa. Da Europa veio para cá. Isso não significa dizer também que nós vamos ter essa posse, vamos assim dizer, entre aspas, né? Essa coisa gostosa de ter o Evangelho aqui. Se nós não cuidarmos bem, Jesus pode também transplantar para outro lugar que seja mais seguro. Então, hoje nós temos assegurado que o Evangelho rede vivo, né? Seus ensinamentos do jeito que aconteceram, né? Então, é bom que a gente pense nisso. Tudo isso que você falou é verdade, né? Vai depender única e exclusivamente do nosso coração, com certeza. Outra coisa ali, a gente lembrar dos nossos antepassados, quando a gente fala de doutrina espírita, quando esse cristianismo redivivo aparece, ele aparece também na Europa, que é exatamente a doutrina espírita. Mas ela nasceu na Europa para nós, né? E ela vem para e todos conseguem fazer com que essa doutrina apareça aqui no Brasil, que ela cresça aqui no Brasil. Então, todos os antepassados, aí, digamos, os pioneiros espíritas, plantaram. Até Chico Xavier, tem muita gente plantando, todos nós estamos plantando. Agora, cabe sim a nós dar sustentação a esse evangelho também, novo que está surgindo, sem proselitismo, sem querer achar que para você ser cristão você precisa ser espírita. Negativo. Então tem que ser, tem que praticar, seguir o modelo e o guia que é Jesus, independente de ser espírita ou não. É o exemplo, é o que vale sempre. Com certeza, Jorge. E perceber que isso é um projeto da espiritualidade maior, é um projeto divino, né? A gente vai ver vários episódios preparando a chegada do Consolador Prometido. Até a Revolução Francesa fez parte desse processo. Nada por acaso, né? Até aqueles conflitos, tudo que houve na França, fazia parte de um projeto divino para a codificação e o aparecimento, o advento do Espiritismo. Depois vem para cá. Então, isso tudo faz parte de um projeto maravilhoso. E a gente sempre cita o livro, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que todo espírita deveria ler para entender um pouco por que o Brasil é a pátria do Evangelho, onde o Espiritismo é florescente. Né? Por que Chico Xavier, por exemplo, reencarnou aqui? Eurípides Barçanufo e tantos outros espíritos de Escol, né? É, até a gente estava falando de preconceito, de racismo, por que tem essa multidão? E hoje o Brasil não, o Brasil não é um país de branco, não. Muita gente se engana. Os Estados Unidos está brigando lá com 13% de negros. É 13% só da população americana. No Brasil, a população negra é maior do que a população branca. E vai passar mais alguns anos. Eu lembro de um livro de um, que chamava O País dos Mulatos, né? Porque o nosso país é esse. É o país onde misturou tudo. E isso também, a raça africana, quando vem para o Brasil, ela vem exatamente para colocar nos nossos corações a fraternidade. Eles são muito mais fraternos, eles são muito mais sábios interiormente, né? Infelizmente, a supremacia queria destruir também. Mas, na realidade, o Brasil não seria o Brasil se não tivesse os negros aqui. Não seria de jeito nenhum. Nós só continuamos a ser mais fraternos, a tentar implantar esse coração do mundo aqui, justamente por causa da raça negra. Senão a gente não conseguiria. E hoje, todos nós somos de alguma maneira, temos de alguma maneira em nós o sangue negro, digamos assim, não tem algo melhor para falar agora. Mas todos nós temos isso dentro da gente, graças aos negros. Então, toda essa mistura é que é um projeto também para que esse país ele seja universal no sentido de amor, no sentido de fraternidade. Com certeza. E essa diversidade é que torna o país bonito, bacana, que é admirável por todo o planeta, né? Muita gente admira o Brasil por causa dessa diversidade. Então, por sermos um país multifacetado, diverso, é que nós não podemos alimentar qualquer forma de racismo. Nós somos a miscigenação assim, completa, né? Então, não podemos, de forma alguma, alimentar. E voltando a lembrar que na transição planetária é bom que a gente vá deixando para trás isso, como deixamos, por exemplo, a escravidão, que hoje é vergonhosa, né, aos olhos de hoje, mas que foram aceitas como normais lá atrás. O racismo vai ser um capítulo também que nós futuramente vamos nos envergonhar muito nessa nova terra que está nascendo aí. Ari, nós estamos vendo a pandemia no mundo, né? A guerra contra o racismo em vários países, a agressão, essa nova ordem mundial. E a gente, quando conversa com as pessoas, dizem-nos, né? Ah, isso quem tem que resolver é o governo. Quando que nós vamos parar de culpar o governo e assumirmos as nossas próprias responsabilidades? Muito bom, Carlinhos. É justamente o que a gente está vendo agora, iniciativas de organizações não governamentais, pessoas, voluntariados, estão fazendo muito mais do que o governo dos países, dos estados, dos municípios, podem ou devem fazer. Né? Nós estamos vendo a sociedade, de uma forma geral, se organizando em favor dos mais necessitados. É o que, de alguma forma, o Espiritismo já faz no campo da assistência há muito tempo. Né? Ou algumas pessoas de boa iniciativa fazem, né? Ajudando as pessoas com necessidades maiores que as suas. Este é o clima desse novo mundo, dessa nova era que está nascente, né? A gente sair da nossa zona de conforto, da nossa comunidade, e lá ajudar a consolar aquele que está em necessidades maiores. Esta vai ser a ordem mundial desse planeta que tá se renovando. Então, algumas pessoas já fazem isso muito bem, não ficar esperando apenas e tão somente do governo, né? Porque a gente sabe também que os governos, eles têm laços políticos, compromissos ali que muitas vezes distanciam das reais necessidades do povo. Então, a gente não pode esperar só do governo. Nós podemos, né, fazer e muito, se nos dermos as mãos, pelos elos da fraternidade. Isso está acontecendo agora. Dostoiévski falava disso, né, que nas grandes convulsões sociais, nas grandes calamidades, é que o homem se mostra mais solidário. É exatamente o que está acontecendo. Nós estamos vendo empresas fazendo doações milionárias em favor das pessoas nessa pandemia. Não são governo, são iniciativas privadas, são iniciativas pessoais, né? E a gente, no meio espírita, conhece um monte de gente, diga-se de passagem, que já faz esse tipo de trabalho voluntário, né? São José tem ali o Petite, né? Que a farmácia comunitária, né? Farmácia Bezerra de Menezes. Um trabalho assim, louvável. Que é independente, né? Então não depende. E os centros espíritas também, né? Todos. E é interessante, eu só queria agregar um tema, nesse mesmo tema, que a gente aprende com a doutrina espírita, né? Que o nosso governador maior é Jesus. Né? Então, politicamente, existe uma estrutura política do lado espiritual. Né? A gente não pode desconsiderar isso. Por exemplo, ministros dentro das colônias espirituais, a gente tem um pressuposto de Jesus que é responsável pelo Brasil, que é o anjo Ismael. Então, tudo isso é uma estrutura política do lado espiritual. Então, a gente tem que dividir, eu acho que a questão que o Carlinhos colocou, ela é muito boa, porque nos faz pensar, nos faz refletir sobre a nossa dependência política e espiritual também. Porque existe a questão, acho que o Carlinhos com certeza perguntou, sobre essa questão do poder transitório que a gente é depositado nessa encarnação. Então, o atual governo... É, o atual presidente, ele é só um depositário de um poder. O poder não é dele. É transitório. Né? Só que o nosso governador, que é Jesus, né? O que, que a gente pode esperar dos nossos governadores espirituais, Ari? Então, a gente entende, né? E é sabido de todos nós que nos nutrimos dos ensinamentos espíritas, que Jesus é o governador espiritual da Terra, né? Existe uma escala de hierárquica onde Jesus figura como o nosso governador espiritual, né? O espírito crístico. Nós estamos sob o comando, sob a tutela espiritual de Jesus. Mas também nós aqui no mundo físico, nós obedecemos a estruturas governamentais que fazem parte do mundo. E aquela divisão que Jesus fez, é bom também a gente lembrar, né? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, são planos diferentes de governança, vamos assim dizer. E a gente sabe que os governos do mundo são imperfeitos porque são governados por homens imperfeitos, né? A gente vê essa desigualdade campear em todos os quadrantes do mundo, e aqui no Brasil muito intensamente, porque quem está atrás do poder ainda são os homens, né? E os homens são imperfeitos. Nesta nova etapa que se inicia, nós vamos ter que ser regidos por governos com ética, com moral, né, com fraternidade, com solidariedade e, sobretudo, com justiça social. Kardec fala muito em toda a codificação em justiça social. Isso é um assunto que não foge da pauta espírita, né? Quando a gente vai e faz uma oferta para aqueles que estão em necessidades maiores que a nossa, na verdade, nós estamos tentando promover a justiça social, diminuir um pouco essa diferença que foi feita pelos homens. Quando nós formos regidos por governos com esse sentimento de ética, de fraternidade, de solidariedade, de justeza, nós certamente teremos países, cidades mais felizes do que nós os temos hoje em dia, com certeza. Ari, outra coisa. Às vezes, essa colocação do Rodrigo foi muito legal para a gente fazer uma análise também da seguinte maneira. Muitos de nós ainda ficam questionando, até quando nós estamos passando por essas dificuldades todas. O que, que Ismael, que é o governador do Brasil, pode fazer por nós? O que, que Jesus, que é o governador planetário, pode fazer por nós? O que, que Deus pode fazer por nós? E esquecemos de pensar do seguinte: o que eu posso fazer para ajudar ele? A pergunta tem que ser invertida: o que eu posso fazer? Porque nós também somos governadores. O pai de família é governador da casa dele. Sim. Então, se ele governar direito a casa dele, com certeza ele estará ajudando a Jesus, estará ajudando a Israel, estará ajudando a todos a formar um país melhor, a formar um mundo melhor. Então, tem que partir de nós. Pode ter certeza absoluta que o que é deles está sendo feito. Então, digamos assim, a obrigação de Ismael, que dá força para esse país aqui, pode ter certeza que ele está fazendo de todas as maneiras. Jesus, que é o governador planetário, está fazendo de todas as maneiras. Agora, eles contam com a gente. A gente não pode se colocar numa situação passiva, onde fica esperando que Jesus, que Ismael, que Deus faça tudo por a gente, e a gente está quieto, sem fazer nada. Nós somos governadores também. Governadores da nossa vida, governadores da nossa família, governador de um trabalho. Tudo que a gente fizer para melhorar a obra de Deus, nós estaremos ajudando a Deus, nós estaremos ajudando a Jesus. Então, a gente tem que colocar na posição ativa, de partir de nós. E a partir de nós é que o mundo se tornará melhor, como fala o Nando Cordel na música dele. A paz no mundo começa em mim. Né? Com certeza. Nós temos papéis a serem cumpridos, né? E, inclusive, Jorge, esse é um paradigma religioso que precisa mudar, né? As pessoas querem que vão buscar a religião para se beneficiarem, né? E não querem fazer a parte delas. Até os estudiosos do Evangelho falam em quatro arquétipos do Evangelho. Primeiro, aquela pessoa que não se importa nem um pouco com o Evangelho. É um tipo, né? Depois, nós temos a multidão, que vai lá, recebe as benesses do Evangelho, da espiritualidade, volta para casa e só quer resolver o seu problema, não se compromete. Depois, nós temos o outro arquétipo, que é o discípulo, é aquele que sai da multidão e vai trabalhar em favor de seus irmãos em necessidades, do jeito que ensina Jesus, que pede Jesus, né? Que a gente desenvolva esse papel. E, por fim, é o do apóstolo, que é aquela pessoa que se desapropria da sua vida pessoal e vai viver em favor do próximo, porque o amor dele já é imenso, né? Então, nós precisamos sair dessa passividade. Muitas vezes, pelas religiões tradicionais, pelos atavismos religiosos, nós só queremos receber. É aquela história, venha a nós o vosso reino nada, né? A gente só quer se nutrir, se beneficiar da religião, quando, na verdade, a religião tem que tocar o nosso coração e se transformar em religiosidade, em espiritualidade. Aí, sim, a gente começa a colocar as mãos na massa e ajudar aquelas pessoas dentro de um espírito cristão que Jesus nos pede. Rodrigo, tem alguém aí? Está na hora da gente ir para o intervalo de novo, tá não? Tá sim. Tá sim. A gente tem perguntas. Quem está aqui participando conosco, a gente tem bastante gente participando. A Irene lá do Espírito Santo, faz tempo que a gente não comenta, mandando um abraço lá para o Gustavo que tá ouvindo a gente. E o meu primo Zé também, que estava escutando, estou mandando um abração para eles. O Roberto Wagner entrou aqui, mandou um bom dia também aos vivencianos, ao Ari e a todos. Alexandre Ferreira, minha mãe entrou aqui também, o Rony está participando lá, dizendo que o som está ótimo. A Rosilma também, que sempre participa com a gente, o Benedito Figueiredo. A gente fez um teste lá com o filho dele, com o Marcelo. Quem sabe a gente, nos próximos programas, a gente agenda lá com o Marcelo, lá em Portugal. A Márcia entrou também no Facebook, está escutando a gente lá de Portugal também. E que a gente tem perguntas aqui, por exemplo, do Daniel Rosa, mas a gente pode deixar para comentar depois os intervalos, tá? Ele perguntou aqui que o Rui diz, ou o Ari, né, diz sobre a lei do progresso do livro dos espíritos, que vem logo após da lei da destruição, que passamos com a pandemia, mudando o orgulho e o egoísmo para a caridade e a humildade socialmente. E o Aécio, ele pergunta o que se pode dizer, segundo alguns pensadores espíritas, que a partir desse século só estariam reencarnados na Terra espíritos bons. Esse é o que herdaria a terra, segundo as palavras de Jesus. Aqui a gente sabe, né, até dá para já responder, né, o Ari. Eu sei que o Aécio sabe, né, essa resposta, ele joga essas perguntas até para provocar, para a gente poder discutir mesmo. Enriquecer o debate. Enriquecer, né? O debate, eu acho que o objetivo é esse mesmo. O Aécio, a gente sabe que o Aécio tem todo esse conhecimento. Mas a gente sabe que o mundo de regeneração não é 100% bom, né? O que determina, o que nos traz a espiritualidade através da codificação espírita é que o mundo de regeneração, que é essa transição, são 80, hoje são 80-20, né? A gente tem 80 maus e 20% bom, e vai ser 50-50, né, Ari? Perfeito, essa é uma fase em que haverá essa separação natural, porque seria até por uma questão até de escolha. A gente acha que é punição, né? Mas o espírito, ele não quer continuar nessa faixa vibratória, né? Que está nascente, que está mudando, essa nova era que se aproxima. Então, esses espíritos, pela sua condição moral, eles não vão se adequar, né? Você vai colocar uma pessoa com sentimentos assim muito animalescos num lugar onde ela não vai se dar bem, ela não vai se sentir bem. Então, essa mudança, né, essa transferência de planetas, tal, vai ser de acordo com a evolução de cada um, né? E a gente sabe que a imensa maioria dos espíritos que hoje habita a Terra, né, uma pequena parcela ainda se encontra nessa fase de não querer, de perpetrar-se no mal, né? E a gente está vendo por aí os crimes que são perpetrados, as pessoas não estão vivendo num clima de mudança, de fraternidade. É necessário, sim. Aliás, a música do Jorge, a música do Castelã, né? Que poder de síntese, Jorge. É aquilo, né? Aquela música bastaria para todo esse programa, né? Tudo aquilo que precisamos fazer para a gente ter condições de habitar essa nova terra, de habitar essa terra da nova era, né? Precisa semear o amor no coração da gente. Isso não é falácia, isso não é semântica apenas. É uma realidade, né? Os ensinamentos de Jesus, eles são verdadeiros. Então a gente está precisando se renovar para merecer, inclusive, habitar essa nova terra. Essa mudança, ela tem que ser constante. Ainda há tempo, né? Ainda há tempo, como diz a música, muito bem colocada, uma letra muito inspirada. Ela revela toda essa necessidade que nós temos. Então é preciso que a gente realmente faça essa escolha feliz, né? Como diz o programa da Bia, escolha ser feliz, né? Seja mais feliz. Seja Ô mais Ari, feliz. a gente fica vendo todo esse sofrimento aí, nós, como pátria do Evangelho, coração do mundo, como disse Jesus, nós fomos penalizados pela escravidão negra. O Brasil foi muito penalizado por isso. Hoje nós estamos vendo a escravidão amarela que prevalece no mundo. O que que nós temos que fazer para que haja essa mudança também, não penalizando a China, mas o que nós podemos fazer como brasileiros, como cristãos, para que haja uma mudança relativa nas condições da escravidão amarela hoje? Olha, Carlinhos, para ser bem sincero para você, eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu sigo uma corrente de que essa escravidão, né, que muitas vezes as pessoas se insurgem contra a China, na verdade, será que ela é real mesmo? Será que nós não estamos atribuindo um peso aos nossos irmãos chineses, que trata-se mais de uma nova fake news? Não será isso mais uma teoria da conspiração? Será que nós não estamos desviando a nossa responsabilidade passando para eles? Quando a gente vê que existe um projeto divino, né? Uma chacoalhada divina, por que atribuir aos nossos irmãos chineses? Será que nós não estamos incorrendo nesse erro de culpá-los por tudo isso? Será que houve dolo, né? No sentido de dominar o resto da humanidade? Eu fico pensando, né? Existem correntes que são radicalmente contra essa criminalização quase que dos nossos irmãos chineses. Eu penso diferente. Eu acho que nós vivemos num mundo globalizado. Você espirra aqui no Brasil, você pode estar passando lá para a África. Nós contaminamos as nossas comunidades indígenas. Nós, homens brancos, ditos civilizados. Nós somos responsabilizados por isso, né? Então, vale lembrar que tudo que acontece, acontece sob a ordem divina. Então, eu acho assim, sinceramente falando, eu acho assim que é mais uma teoria conspiratória contra os nossos irmãos. Entendeu? Essa é uma opinião pessoal, bem pessoal, e que se nutre de uma corrente de pensadores que a gente não deve ficar preocupado em culpabilizar os nossos irmãos chineses. Não, eu não estou dizendo que seja culpar os chineses. Nós temos 1 bilhão ou 11 bilhões de chineses, 1 bilhão de chineses comandados por 90 milhões, que é o Partido Comunista. Isso eu não estou questionando política. Eu estou querendo dizer que o mundo inteiro sabe que lá existe uma escravidão amarela. Tanto que hoje estão sendo desmontadas todas as indústrias que foram para lá e montaram para poder ganhar economicamente em face da mão de obra barata, né? Estão desmontando e voltando para seus estados de origem, porque as indústrias de base foram destruídas. Estão reconstruindo tudo que foi destruído por conta de uma ganância política, uma ganância financeira. Então, eu digo para você, não nos estamos julgando, definitivamente nós não julgamos ninguém. Nós oramos porque são irmãos nossos que passam pelas mesmas dificuldades como nós, quando fomos negros e fomos colocados no tronco e açoitados, né? Porque nós não trabalhávamos, não fazíamos o que os nossos coronéis mandavam. Hoje, nós temos lá a mesma condição, que é um partido comunista comandado por um ser supremo que se acha um Deus e coloca todo mundo sob jugo. E quando as pessoas não atingem os objetivos deles, simplesmente eliminam. São apenas mais um. É esse que eu perguntei, não é com relação a nós julgarmos, nós não julgamos, nós simplesmente colocamos esse país em oração, porque nós não podemos mudar o mundo lá, temos que mudar dentro de cada um de nós, como você disse. E é perfeito, aí sim eu entendo perfeitamente a sua colocação e vejo até com bons olhos. Hoje a gente não tem mais país comunista, as pessoas falam, né? Os comunistas aqui, os comunistas ali, eles atrapalham, não existe mais país comunista. A própria China está se renovando e a sua economia é de mercado aberta, né? Então, eles também, apesar de todo aquele regime ditatorial, eles estão passando por reformas. Só uma correção, né? Ari. Lá são algumas cidades que eles exploram o capitalismo. Então, não é a China inteira. Então, assim, eles optaram por algumas cidades, algumas ilhas, e aí eles foram colocando... Mas colocando... Aberta, né? Mas são mas se for ver, é as principais capitais hoje que se desenvolveram por conta do capitalismo. Né? Então, isso mostra... Eu acho que o ponto que você quer chegar é... Hoje, o comunismo não funciona mais. Né? Não então, funciona. Nem desde na China. Desde a queda do muro de Berlim, não existe parte alguma do planeta. Exatamente. País comunista, né? Exatamente. Nós temos aí socialismo, democrata, esses países ditos de esquerda e tal. Mas o comunismo à moda antiga, ditatorial, do jeito que foi o stalinismo, não existe. Então, a gente vê que a própria China está se renovando, está se modernizando para se adequar a esse novo período que a gente está passando. Porque adaptando, o modelo dele, né? Exatamente. É atrasado, né? Exatamente. Rodrigo, vamos lá para a gente passar aí a nossa música e os comerciais? Vamos sim. Então, qual música a gente vai pôr agora, Jorge? Nós vamos pôr a música Transição com a Célia Tomlin e a Magali. E eu queria você colocar na hora do comercial, os comerciais dos patrocinadores, né? Senão demora muito, tá bom? Ok. Então a gente vai então com a Célia Tomlin e Magali, né? No CD A Grande Transição, a música trans aqui tem tudo a ver com o que a gente está comentando aqui também. Legal. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Daqui a fé, o amor,

principalmente agora que está passando, né, o nosso planeta, né, essas vidas que estão sendo ceifadas por esse vírus, também está nos trazendo uma mensagem de renovação. André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, sempre fala que a dor é um convite à renovação. Então, todas as vezes que o vento da provação nos visitar, tentamos entender que mensagem que esta dor, que esta provação está nos passando. Ela não vem por acaso. Ela é consequência das nossas escolhas, das nossas semeaduras. Então, se ela vem ao nosso encontro, é porque nós precisamos dela. E até um recado divino, muitas vezes, para nossa transformação, para nossa mudança. Exatamente o que está acontecendo coletivamente com a humanidade terrena de agora. A gente está falando de transição planetária. É preciso a gente saber que esse chacoalhão, né, esse puxão de orelhas, é para a gente buscar a renovação que deve acontecer, essas mudanças de paradigmas. Vamos deixar um mundo velho para a construção de uma nova era. Como sempre, o momento Gigavalho tocando os nossos corações com reflexões muito profundas. Legal, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vou encerrar aqui. Encerrar aqui o momento Gigavalho. Num oferecimento de Gigavalho Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagem. Um som. Ô, Ari. Opa, pode falar, Carlinhos. Pois não, querido. Ô, Ari, eu queria só fazer uma perguntinha para você. Segundo nossos conhecimentos parcos, nós planejamos, através do nosso mapa reencarnatório, milimetricamente a cada segundo que nós vamos passar na Terra. Não é Deus que nos promove isso, não. Nós calculamos e pedimos para passar pelo aprendizado aqui. Muitos de nós que conseguimos, quando chegamos aqui, é apagado toda a nossa consciência espiritual, nós passamos pelo aprendizado. Aqueles que têm já uma certa evolução aceitam com resignação a tudo aquilo que está passando, pelos sofrimentos, porque as alegrias a gente não conta, mas os sofrimentos. Aqueles que praguejam e colocam tudo a culpa em Deus, a quem devemos atribuir a eles essa responsabilidade ou a Deus, e o que nós podemos fazer, além do que nós já fazemos, para que eles melhorem o seu pensamento e sentimento com relação ao nosso Pai Maior? Essa é uma tendência da imensa maioria de nós, né, que é reclamar da vida, reclamar de tudo, quando, na verdade, nós traçamos previamente na espiritualidade aqueles percalços que nós precisávamos junto com os mentores espirituais. Aquele parente difícil, aquela inibição social, aquela dificuldade financeira, aquela moléstia. Muitas vezes foram traçadas e desenhadas por nós mesmos com a ajuda dos benfeitores espirituais. A gente chega aqui, esquece e acha aquilo, pragueja o tempo todo, quer mais é se livrar do problema, porque nós nos envolvemos de tal forma com as comodidades da Terra, as facilidades que a vida moderna nos oferece, que a gente quer ficar por aqui e não quer ter problemas, né? A gente quer distância, né? Problemas. Como diz o outro, né? Eu vim a passeio, né? Não quero saber de problemas. E aí a gente costuma achar que Deus está castigando a gente, que Deus está promovendo aquilo, quando na verdade, na imensa maioria, são consequências daquilo que nós plantamos. Nós estamos recolhendo apenas aquilo que nós plantamos. Então, a doutrina espírita, o evangelho, esse convite para a nossa renovação, né? Entender. A doutrina nos traz a serenidade, exatamente o que diz a mensagem ali. Nós não vamos nos livrar dos problemas. Nós vamos lidar com eles com mais trato, com mais jeito, né? com uma serenidade maior. Eles passam, né? Aí a gente lembra das palavras de Jesus, né? Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, né? Então, quando a gente entende que tudo é transitório na nossa passagem aqui na Terra, que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos aqui com um prazo de validade, nós vamos entender que esses percalços no caminho são para o nosso engrandecimento espiritual. E para ter essa visão, né, para a gente se desalienar espiritualmente, porque a imensa maioria de nós, né, vive numa alienação espiritual muito intensa, a gente não tem noção, né? As pessoas sofrem sem saber por que estão sofrendo, né? Muitos atribuem a Deus, como você bem disse. Então, a gente precisa mudar essa condição. enxergar na dor, como diz a mensagem, né, nas tribulações, nas dificuldades, nas adversidades, esse convite à renovação. Então, quanto mais nos evangelizamos, quanto mais nos conscientizamos do amor de Deus, nós vamos percebendo que Deus está colocando o consolo ao nosso lado. Aí a gente passa a enxergar as bênçãos que nos rodeiam, né? Então, eu acho que a sua colocação é muito apropriada nesse sentido da gente tentar enxergar e esparramar as mancheias por aí que ninguém está sem o concurso da providência divina nos auxiliando. Eu penso também, Ari, da seguinte maneira, nessa colocação que o Carlinhos fez. Existem dois procedimentos na nossa vida. Um é de orientação e o outro é de exemplo. Sendo que o exemplo sempre tem que estar junto com a orientação também. Agora, o que que eu vejo a orientação? Eu vejo a orientação quando nós somos responsáveis por alguém, principalmente pela família, pelos filhos que estão crescendo, e você tem que orientar, você tem condições de falar de baixo para de cima para baixo com ele. Mas sempre também com exemplos. E para aqueles que a gente encontra no dia a dia da vida, pessoas que já são totalmente formadas, que elas não querem se melhorar, que elas continuam recalcitrantes, como o Carlinho falou aí, essas aí é só um exemplo, porque você não vai conseguir modificá-las. Nós não conseguimos modificar ninguém, a gente consegue modificar a nós, os outros a gente não consegue. E a gente só consegue, talvez, sensibilizar o próximo através do exemplo. Então, nós temos que ser o contrário daquilo que a gente acha que está errado, né? Por exemplo, se a pessoa é muito ruim, se a pessoa é incompreensiva, se a pessoa é violenta de alguma maneira, nós temos que mostrar exatamente que nós somos o contrário daquilo. Se aquela pessoa nos admirar, gostar da gente, ver a nós como modelo, provavelmente ela vai falar: poxa vida, por que que a pessoa é daquele jeito? E ela é uma pessoa que todo mundo gosta, ela é uma pessoa boa. Então, ela pode, através do nosso exemplo, do exemplo, ela tentar se modificar. Agora, a gente fazer ela se modificar é muito difícil, né? É o que dizia Chico Xavier, né, Jorge? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Então, às vezes, pelo exemplo, nós pedagogicamente ensinamos muito mais do que as palavras, porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir o que a gente tem que dizer, né? De compartilhar e tal. Então, é bem por aí mesmo, né? Então, é sempre o exemplo fala mais alto, com certeza. Ari, a gente observa de tudo isso que nós falamos no dia de hoje, a responsabilidade que tem o espírita consciente, aquele espírita que estuda, aquele espírita que trabalha, porque a nós temos que exercer o nosso livre-arbítrio, e é difícil exercer o nosso livre-arbítrio numa situação como estamos vivendo hoje. Porque o Carlinhos falou da ditadura, falou aí do amarelo, de racismo, mas o grande problema que nós temos em nossas vidas atuais são as normas econômicas que existem no mundo todo, e nós precisamos dar uma mudada nessas normas econômicas. Porque hoje está todo mundo preocupado em lucro e não está preocupado com a humanidade. Então, essa é a responsabilidade do espírita de mostrar a parte filosófica da nossa vida espiritual nesse nosso mundo de hoje. Concordo plenamente, seu Rui. É isso mesmo. É a mudança de paradigma, inclusive o econômico, que ele é desigual, né? É isso que é essa nova terra que precisa se renovar. Então, essa chacoalhada, né? Essa pandemia, ela vai mudar muita coisa, né? A gente vai lembrar de coisas que pertenceram ao passado recente e fala, meu Deus, era inimaginável. Então, esse aspecto econômico aí é muito sério, né? Esse paradigma, né? E existe uma coisa chamada em economia chamado o homus economicus, que é aquele tipo de homem que o capitalismo formou de trabalhar, né? Consumir, gerar produção, né? Então, essas relações todas vão mudar daqui para frente, né? Então, esse é o lado bom dessa experiência dolorosa que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando. Então, nada é por acaso, tudo é providencial. E eu encaro assim, é uma, como diz a mensagem do momento Gigavalli, né? A dor está batendo a nossa porta para nos trazer essa mensagem. Porque do sistema, do modo de vida como nós estamos levando hoje, A nossa vida, ela está completamente em desacordo com as leis naturais que Deus nos pede, né? Que é o progresso exige, mas nós estamos assim insustentável, numa vida insustentável. Segundo os especialistas, para a gente continuar levando a forma de vida que a gente leva hoje, de consumismo, nós precisaríamos de 2,5 planetas. Imagine só, nós temos só um planeta, precisamos 2,5 para continuar nessa forma de vida. Então, esses paradigmas todos têm que mudar, e é para ontem. Não é para hoje, não, é para ontem. Porque... Pode falar, senhor. Mas não vai ser fácil mudar essa mentalidade que existe no mundo todo. Não é só aqui no Brasil, no mundo todo. Essa mentalidade de querer e que se dane quem não pode comprar, quem não pode ver. Sim. Eu vejo, por exemplo, nos supermercados, como estragam mercadorias, como tem gente que não tem comida dentro de casa, está se estragando comida, não abaixa o preço, não diminui. Quer dizer, então, são problemas que nós temos que trabalhar muito para que a sociedade veja por essa parte. E não é só no Brasil, no mundo inteiro tem gente passando necessidade, passando fome, mas a lei econômica não permite. Quer dizer, não está mais preocupado com os lucros do que com a humanidade. Então, é essa que é a grande dificuldade que nós vamos ter que mudar, né? E é tudo fruto do egoísmo, né, seu Rui? Deriva do egoísmo, né? Quanto que eu vou faturar, o quanto que eu vou lucrar com isso, né? Que é aquilo que então, você falou, que não vai ter mais espaço. Mudar o homem, né? Que não vai ter mais, né, espaço para. O homem precisa de mudança. É isso, que não vai ter mais espaço, né? Para esse egoísmo e esse orgulho arraigado que resulta em todos esses males que a gente tem passado aí, como pandemia, epidemia. Né, em todas essas épocas do... Porque isso não é novidade, né? Então, a pandemia não é uma coisa inédita para a gente. Né? Então, a gente viu passando a gripe espanhola e peste negra e tudo mais. A gente tem aqui... Olha, tem uma coisa, viu, Rodrigo, que foi passado e que a gente não percebe. No tempo da guerra, de 39 a 45, foi muito pior do que todas essas coisas que estão ocorrendo hoje. Falta de mercadoria, falta de dinheiro, falta de uma série de coisas, e nós sobrevivemos, passamos, e então a gente vê que nós precisamos tomar muito cuidado e não ser levado, através da imprensa, do meio de comunicação, a pensar de maneira negativa, porque o livro aí, Coração, Pátria do Mundo, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, ela só nos traz... otimismo. Momentos de otimismo, e nós precisamos ser otimistas, mas precisamos mudar uma série de coisas. Verdade, e a doutrina é otimista, né? Então a gente tem que ser, se nós somos espírita, nós temos que ser otimista por essência, né? E a Regina Vilhena ligou aqui para nós, a Regina Vilhena que sempre participa, está na escuta do programa, como todos os programas, desde o primeiro, está muito feliz pela transmissão, que está maravilhosa. Adoro o Ari, gosta muito de ouvi-lo e manda um abraço a ele e a todos do programa. Obrigado, Caramba. Regina. A Dina, lá do Paulo de Tarso, ligou também pra gente, está muito feliz e alegre com a transmissão do programa. Feliz pela recuperação do Jorge, trabalhando bastante com muita alegria na confecção de máscaras. Abraço ao Beto e abraço ao Ari e a todos do programa. Obrigado, Nadina. E o Biraci de Souza Leal, lá de São Paulo, ligou aqui pra gente também, agradece pelo programa, maravilhoso programa do Ari, disse que em breve será ele o entrevistado. Legal. De novo, já teve aqui de novo. Então a pergunta que deixa Jesus em o Evangelho de João, disse aos fariseus que veio realizar o juízo. Quem não vê, veja, e quem vê, fique cego. Pergunta. Estamos exercitando esse juízo? Abraço, obrigado a todos. É exatamente essa a proposta da nossa evangelização, né? Quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. A mensagem de Jesus está aí, como disse o Jorge, né? Jesus fez a parte dele, e nós estamos fazendo a nossa? Nós estamos nos transformando realmente? Nós queremos herdar essa terra? Nós já somos brandos o suficiente? Nós continuamos a julgar os nossos irmãos? Nós continuamos a fazer vista grossa para o sofrimento alheio? Será que nós estamos realmente nos compenetrando dos ensinamentos de Jesus? Então, Jesus veio trazer essa mensagem de amor. Como você lembra, Rodrigo, a doutrina é uma doutrina eminentemente otimista. O senhor Rui lembrou bem. Há historiadores que dizem que o período mais negro, mais sofrido de toda a história da humanidade não foi nem a Idade Média, foi o período de guerra, da Segunda Guerra Mundial. E a gente está falando ontem, lembra? Que as melhores... 70 anos atrás. E as melhores produções de Chico Xavier foi nesse período. Paulo Estevão, né, Renúncia. Então, mas a guerra também trouxe uma série de benefícios, viu, Ari? Sim, ela trouxe uma série de descobertas que até hoje nós estamos utilizando dela, né? Quer dizer, numa parte foi negativa, na outra parte foi muito positiva, com coisas novas que trouxeram para a humanidade. Isso prova a nossa capacidade de sair, né? Nossa capacidade de se recuperar, né? Essa é uma capacidade humana, ainda que das maiores tragédias, né? A nossa resiliência, ela é muito grande, porque nós somos criaturas divinas, embora desconheçamos, né, muitas vezes ignoremos essas informações, mas a resiliência humana é muito grande. Nós vamos sair dessa crise, com certeza, e estamos já em vias de, né, otimismo sempre. O Ari, Jesus, ele disse o seguinte, que se toda a riqueza do mundo fosse distribuída a cada pessoa, haveria o desinteresse de evolução e crescimento de cada um. Então, a cada um que tem o dom da fortuna, é dado a ele a lei do progresso. É por isso que muitos têm a necessidade financeira e poucos têm a riqueza, para que a lei do progresso se torne um iminente caráter evolutivo de cada um, que todo mundo tem o interesse de buscar a evolução financeira para que ele também se torne um gerador de emprego, um cooperador para que o mundo melhore, né? O que nós podemos fazer para melhorar essa condição, Ari? Aliás, Carlinhos, Kardec fala muito disso, né? Da questão, né? Da distribuição das riquezas em o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que nós precisamos fazer seria utópico, né? Achar que todos nós podemos possuir a mesma fortuna quando nossos espíritos estão em condições evolutivas muito diferentes umas das outras. O que nós precisamos fazer é lutar por uma sociedade mais fraterna, mais inclusiva, ou seja, diminuir essas desigualdades sociais gritantes. Nós não estamos falando aqui de uma sociedade utópica. Isso não existe, né? Isso aí fica no campo das teorias. Mas nós precisamos, sim, de uma solidariedade social maior, de uma justiça social maior. E isso está pautado, né, nos ensinamentos de Jesus. Nós precisamos socorrer aquelas pessoas que passam fome, nós precisamos orientar aquelas pessoas que estejam perdidas, que estejam emocionalmente abaladas. Acho que esta é a missão de nos evangelizarmos, né, fazermos o mundo à nossa volta, pelo menos, menos sofrida. Então, a gente tem que entender que cada qual, na sua posição, na sua missão, pode ser maior. Nós temos exemplos de empresários, nós temos exemplos do terceiro setor maravilhosos, realizando projetos que não são necessariamente governamentais, que estão prodigalizando a solidariedade, estão prodigalizando a fraternidade, estão contribuindo socialmente para diminuir essas dificuldades pelas quais as pessoas passam, né? Então, o mundo, esses paradigmas, o mundo que está vindo aí vai revolucionar esses paradigmas, né? Então, como no passado a escravidão foi tida como algo normal, outras coisas também vão se renovar lá na frente. E a gente está começando a iniciar esse processo. Ainda estamos longe, estamos apenas no começo. Mas a nova terra que está se desenhando aí vai ser uma terra mais justa, vai ser uma terra mais fraterna, vai ser uma terra mais solidária. E aí vamos ter mais tranquilidade, mais serenidade, mais organização, vamos assim dizer, né? Então, isso tudo que você falou, Carlinhos, que você lembrou, é muito oportuno, porque é o que vai direcionar a nova sociedade humana, né? Legal. É, já são aí 9 horas e 57 minutos. Já precisamos seguir para encerrar. Vamos então aos aniversariantes. Parabéns, espírito. Então, quem está aqui, a lista que a gente tem aqui de junho, né? São 7 de junho. Então, a Ivana, que é a nora da Bia, da Beatriz, de Paulo Porto. A Ivana está dia 10. Dia 10 também o Fernando Petit, nosso grande amigo Petit, está fazendo aniversário dia 10. Então, vai fechar aí a conferência, vai fazer uma conferência, vai fechar a rua. O Paulinho, a LL Idiomas, também fazendo dia 10. Dia 11, o Luiz Geraldo, Geraldinho, da amigo também. E dia 12, deixa eu ver se dia 12 ainda... Dia 12 tá dentro. Dia 13, João Batista, lá da AME, fazendo aniversário. E o Jorge Augusto, dia 13, filho do Jorge, fazendo aniversário dia 13. Também aí a gente deseja paz, alegria a todos os corações. Rui, tem alguém aí, o Jorge? Pera aí, deixa eu abaixar aqui. Pode no falar. Dia 7, o José Cristiano Gerceli. No dia 8, Walter Souza Pinto. No dia 10, a Rose, Rosemary Baruel, esposa do Milton. Dia 10, a Marli Mazeu. Dia 10, a Camila Zacarian. E no dia 11, a Sheila Alvarenga. Esses são os aniversariantes lá do Pau de Tasso. Posso fazer uma lembrança aqui, pode, Rodrigo? Claro, claro. Dia 5 de junho, eu completei 27 anos de casado com a minha esposa querida, que me suporta durante esse tempo todo, há 27 anos. E olha que nós fizemos uma bodas chamada de bodas de crisopásio. Já ouviu falar ou não? Não, não. Crisopásio. Nunca ouvi um termo tão grande. Mas o que importa é que Deus me deu essa alma querida para estar do meu lado. Está sempre me ajudando, me amparando, e é um anjo de carne e osso que Deus colocou na minha trajetória, nesta presente encarnação. Espero que em outras também. Legal. Ela fala o aniversário de casamento do Ari, a comer passou na minha frente, foi melhor. Né, Ari? Já estava aqui para me falar também, né? Do seu aniversário de casamento, que a gente deseja tudo de bom para você e para a Renata. Obrigado, de coração. Legal. Viu? E também para a Netinha, né? Netinho e os filhos. Ah, é. A Elis, que é a netinha Elis, querida do Ari. Certeza, seu. Legal. Presente de Deus. Então a gente agradece aqui também de antemão. Já vou agradecendo a todos os ouvintes. Infelizmente a gente não vai dar tempo de ler todas as mensagens de todo mundo. O Aécio tinha deixado outra pergunta aqui também. Até tinha colocado aqui, estou aproveitando a oportunidade. Esta transição planetária estaria sendo fortalecida pelos espíritos de outros orbes que estão visitando a Terra nos últimos tempos. Muito legal, né? Então, um grande abraço para o Aécio, Rodrigo, se me permite, um irmão muito querido que tem colaborado tanto, e ele é uma pessoa com uma energia maravilhosa também. Aquele abração para ele, viu? Claro, ele sempre está conosco aqui, não só no programa Vence Espírito, mas todos os demais programas ele participa, sempre assíduo aí, fazendo as perguntas, contribuindo e ajudando no programa também. Então a gente agradece aqui o Renato Madu também, a Rosilma, a Olga Celeste, Rezende, a Ieda Bastos tinha entrado aqui também, mandado comentário, o Arnaldo Dalpino, o Lúcio, que trabalha aqui também como técnico, mandando bom dia aos vivencianos, dizendo que está excelente tema. O Daniel Rosa aqui também, que sempre participa. O Arnaldo falou, como a doutrina interpreta a trégua que aconteceu com um menino que morreu no Recife? Eu acho que a gente pode até fazer um próximo programa sobre isso também, né? A Tânia, a Arquitect Aitos, participando aqui também, a gente agradece. A todos vocês, a Lida Silva, não sei se eu comentei dela, que está sempre participando conosco. Mandou mensagem aqui também, comentários aqui no YouTube, a gente agradece. No Facebook, Quem entrou aqui também foi a Sônia, que eu já tinha comentado. O Renualdo está lá assistindo a gente, lá de Cachoeira do Sul. A gente já deixa aqui o convite para o Renualdo participar com a gente num próximo programa aí. Não no próximo, mas a gente, dos próximos, a gente combinar com ele. Pra... Eu já falei com ele, Rodrigo. Já? Já falei com o Renualdo e ele agradeceu muito o nosso interesse, mas ele declinou o convite, viu? Ele não está achando que. Com as tecnologias. Tem okay? ele falou aqui também, ó, meu computador aprontou, perdi parte do programa, então ele deve estar tendo algumas dificuldades aí tecnológicas. É uma pena. Muito bom que você pegou. Ele sempre teve programa, sempre teve tudo, né? Mas aí ele tem condições de fazer o programa. Assim, qualquer hora ele cria coragem e faz, né? Porque a vida toda ele foi comunicador também. Né? Mas viu, Jorge? Outro dia ele me ligou. Ficamos mais de uma hora batendo papo gostoso aqui, daquele papo do gaúchão lá de Cachoeira do Sul. Então, ele agradeceu pelo convite, mas ele declinou. Falou, olha, eu não gostaria de participar. Então, está aí o Renualdo. Um grande abraço aqui do pessoal de São José dos Campos. Mas um dia ele vai vir visitar a gente aqui, porque ele está devendo uma visita para nós, e no dia que ele vier visitar, ele não vai ter jeito. A gente joga ele dentro do estúdio e bota ele para falar. E a Regina Pomponio também mandando bom dia. A Marta Nogueira participou aqui também. Ezequiel Ferreira, Ismael, também Ezequiel. O Walter lá da AWS está aqui participando também, entrou. Mandando um abraço para o Walter. A Wanda Vieira Gales, a Vilma Lima, a Célia Regina da Silva participaram aqui. A gente agradece a participação de todos vocês e quem ligou aqui também com o Carlos, te agradece imensamente. Então, deixa aí aperto aí para vocês fazerem as considerações finais. Bom, um abração para todas as pessoas. Rodrigo, até semana que vem, se Deus quiser. E depois aí no final, Rodrigo, você pode colocar a música Já é Tempo do Grupo Ânimo, tá bom? Ok. Grande abraço a todos. Tudo de bom. Tempo de regeneração ou não? Desculpa. Não, já é tempo. Já é tempo. Ânima, sim, tá aqui. Ok. Rui e Carlinhos, se vocês quiserem fazer suas considerações finais aí. Bom, eu agradeço ao nosso querido amigo Ari. Eu tenho um carinho muito grande pelo Ari, porque ele sempre é carinhoso também com a gente, inclusive nas psicofonias, nas cartas que ele tem recebido do meu querido filho Dodô. Então, eu agradeço muito ao Ari pelo carinho que ele tem com o programa Vivência Espírita e agradecer também ao Carlos Henrique que está aí no microfone, que embora a gente não o vê, mas ele é um grande amigo nosso. A Graça, que está ausente, ao Beto, que também está ausente, e a Derli, que nós estamos sentindo muita falta do cafezinho da Graça e da Derli, né, Jorge? Um bom dia a todos, muita paz e muita tranquilidade. Legal. Carlinhos, se puder fazer as considerações finais aí. Agradecimento. Sim. Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Obrigado, Jorge Reis. Obrigado, Rui Barbosa. Obrigado, Ari Rangel, pelo carinho, pela companhia de hoje. Agradecemos também a família Vivenciana, ao Carlos Henrique, ao Lúcio, ao Beto, ao Rony, a Deli, a Graça e o Helder, que aí a gente sente a presença dele nesse programa abençoado sempre. E desejamos a todos um maravilhoso domingo em família e até o próximo domingo, se Deus assim o permitir. Legal. Fiquem com Deus. E agradecer aqui também, pedir para o Ari fazer uma prece de encerramento para a gente também no final. Tudo bem, Ari? Se você quiser falar suas considerações finais aí também. Eu gostaria de agradecer uma vez mais a esse grupo de espíritos, que vocês são maravilhosos, pela alegria que vocês trazem, pelo trabalho que vocês levam tão a sério, de divulgar a Boa Nova Rede Viva, de trazer o Evangelho para casa da gente. Então, nós nos sentimos membros dessa família e agradecer a Deus por vocês, por todos vocês que se dedicam a esse mistério tão abençoado, que não mede esforços para todos os domingos, estar a postos aí nesse serviço de plantar, de semear a Boa Nova Rede Viva, o Evangelho. Segundo Emmanuel, é a melhor de todas as coisas que podemos fazer pela doutrina espírita, que é a sua divulgação. E isso vocês têm feito muito bem, com muita boa vontade, com muita alegria, a ponto de tocar os nossos corações. E eu quero agradecer a vocês mais uma vez esse convite, porque eu sou, antes de mais nada, um ouvinte assíduo deste programa desde quando eu descobri que ele existia. Quero revelar a vocês também que essa semana eu fui visitado pelo nosso querido Elder. Estava lavando louça e senti a presença amiga dele. Ele me sorriu fortemente, assim, não me disse nada. Passou um dia e aí o Rodrigo me liga convidando para o programa, né? Então, eu acho que é a equipe vivenciana que está aí, né, nos dando essa energia, patrocinando essa energia para nós todos. Então, quero agradecê-los de coração, uma vez mais, meus irmãos, que vocês continuem firmes nesta charrua, porque Jesus quer que nós façamos a nossa parte. Então, para encerrar, a gente gostaria de fazer uma prece de gratidão por mais este programa, por mais este domingo, por mais esta conversa fraterna que podemos ter aqui, em torno de seu evangelho, em torno dessa luz consoladora que é a doutrina espírita. E aproveitando o ensejo, gostaríamos de pedir a Deus, nosso Pai, que possa uma vez mais abençoar aos nossos irmãos que estão desencarnando neste momento, acometidos por esta doença. Gostaríamos de pedir pelos nossos irmãos, que são os braços de Deus aqui na Terra, os guerreiros de jaleco, os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais da saúde que estão no fronte, estão nas enfermarias, nos prontos-socorros, nas unidades de terapia intensiva, nos hospitais campanha, nos postos de saúde, esparramados pela Terra toda, lutando pela vida. Que estes braços representem firmemente a sua vontade, Senhor. E uma vez mais te agradecemos, porque podemos entrelaçar os nossos corações em torno de teu evangelho e em torno desta doutrina que tanto nos consola. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Sem temor, olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar